04777. Puxa aproximação, mais pista livre. Ajuste no 020. Mantenha a proa, suba 4 mil pés e chama o controle, 1029, tá? Mantenha a proa, 4 mil, chama o controle, 1028, 73. Se mantém a 500 pés, Gol Juliette Gol. Tempo 06, chame em 105, frequência 128, décimo 8, até 126, décimo 0. Autorizado pouso, puxando 0, vento 1, 5, 0 graus, 1, 0 mais. Pouso autorizado na 10, 6210. Gostaria de 733, operação para sinal de procedimento WRZ-SU, né? Pistola 0, curva esquerda para 280, limite será radial 300 de Salvador, em caso de falha, ao executar o limite, oitava, completa sinal de procedimento, chame todo Salvador no 9900. Esquerda, 280, locadora radial 300, caso de falha, vai voar TASA, completa sinal de chamador de 895, curva 273. Contato radar na decolagem, sua via, saída São Roma, direção Baco, nível de voo 340. Via São Roma para o 340, A3191. Voo São Roma 162, essa via para 2 no 10, cruzado final do procedimento LSX-Y, pistão 0, informe sobre o usado. 2 no 10, 1020, vai começar a apresentar o 162. O Net Golf confirma o vertical de Paris. Informa o tráfego que precede, posição de 1 hora, 1 milhas, 1 oeste, passando 1.600 pés, sinal procedimento LSX-Y, pistão 0, 737-800, com 1.709 de grau. Paciente, tem um tráfego, boa, 1.162. Estabilizado LS, ó, 257. Meu 250, chame sua, no momento do sinal 95. 295, bom dia. Fala, Salvador, bom dia, eu vou 1950. Fala, 250, bom dia, vou tirar a última chamada de pista livre. Aí, chama 00. Fala, 020, vai dando autorização. 1950, autorizado, com pistola 0, vento 40 graus, 099. Autorizado, por 610, com 250. Cadê o controle? Consiga. Com o tráfego, meia dúzia de milhas, 11 horas, mantendo 500 pés sobre o voo Paris, posição 22, não interfere, presente final do procedimento e como estabilizado. Paciente, tem o tráfego na esquerda, não vai estabilizar, 1962. Golf, Juliette, Golf, prossiga. Volume 250, me fala os 2 nodes. Livra direita na... Eco. Chão Salvador, 1219. Eco 219, igual 9. 733, curva esquerda para 245, limite que é de Michael 00 de cima, em caso de falha permanente. Esquerda 245, limitado pelo CD Mike 100 de cima, para de falha, permanece 273. Claro de zoom, gol no 62. Gol no 62, chama o Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 295, obrigado. S0 autorizado a nível de voo com 80 como final. Autorizado pouso, pistão 0, vento 1,5 graus, 1,0 nós. Sente livre o pouso 1,0, gol 1,62. Gol 050, acima a identificação. Milhas, sudoeste de Salvador, seja o sudeste encerrado, voo na Praia de Raíra, chama controle e leva frequência 120, decimal 1. Gente, após o pouso do banho da Azul na pista 10, está autorizado a Nélio Matheus, pistão 0. Após o banho da Salvador. Na dúvida, identificação dessa vez chegada ao Romédio Ônibus, voo 060. Ponto 733, curva esquerda, proa 190, limite permanece, caso de falha permanece. 790, o limite permanece, falha permanece, com a saída do 73. Azul 4207, autorizado decolar, pista 10, vento 1,70 graus, 1,2 graus. Era 2733, curva esquerda, proa 130. Conforme estabilizado, radial 282 embalde. Confirmando 288 em volta. Esquerda 130, passará estabilizado o voo aéreo 73. Azul 4207, decolado aos 35, chame agora o controle, chamador 120, décima 8. 08, bom dia, curso 17. Para 2 minutos, curso 73. Controle é o 4207 da Azul, mantém por hoje decolagem, São Lourdes, passa 807. Azul 2702, contratada na decolagem, suba, saída São Lourdes, no trânsito São Morte, até nível de voo 180. Estamos ouro, motiva para o nível de voo 180, Azul 4207. Azul 9541, totalmente pronto? Afirma. Azul 9541, autorizado a alinhar em Alinha antena, 4 pontos. 3191, chame se a preciso frequência, 92... 8, décima 8, até no... confirmando, 1, 2, 8, décima 3, 5, até no 2, 5, décima 1. Copiado, está 3, 1, 9, obrigado. Força aérea 2733, informa o helicóptero sua posição de 10 horas a 2.5 milhas, batendo 500 pés, não interfere na aproximação. Conexão dos alvos, da C3. Salvador, bom dia, 3895 da Tampa, para Guarulhos. Informação Michael, projeção, número 5. Já da linha e deve falar o azul 954. Sobre Salvador, bom dia, 3895 da Tampa. Guarulhos, autorização do protocolo, informação Michael, siga 5. Limite será nível 210, em subida. Autorizado até 3402207. Aqui em esquerda para 190, limite será nível 210 e autorizado subida ao 340, o azul 4307. Tem o Golf, controlando, Papa Romeo Charlie, Golf India. Isso é via para 2010, projeto final do procedimento LSXU, forma estabilizada, forma o helicóptero a 2 milhas do eixo de aproximação, mantendo 500 pés, a opção 22 não interfere. Se a gente tivesse via para 2 mil pés, seria a velocidade? E o impacto? Negativo, Charlie, Golf India. Ok, thanks. Azul 4207, informação de tráfego, posição 10 horas, 20 milhas, rumo sudoeste, mantendo nível 200, tráfego da Força Aérea, tipo desconhecido. 24207. Tudo mantendo nível 340, azul 4207. 340, 4207. Salvador, muito bom dia, o azul 941, cruzando 1500 para 160, via coral no Bravo. 9541, sua via, saída coral 1 Bravo, nível de voo 160. 160, azul 9541. Força aérea 2733, na escuta. Aéreo 2733, na escuta da torre. 1962, confirma o nível de cruza. Acionado com a cena. 1962, essa via para 3 mil pés, na escuta da torre, 1020. 3 mil pés, 1020, pode passar a etapa abaixo de 50? Tá sendo toque remédio? Toque remédio, tá estabilizado aqui no R. Você é 2733, chama o Tua, 1895. Muito bom. Costa do Sul. Sim, está familiarizado, está falando o IOR-090. 7733 autorizado, toque hermético, estamos zero, vento 150 graus, 05 graus. Tudo toque arremetida por força aérea 703. Como está autorizado o elétrico, Thiago Golfinha? Afirmo, pode estabilizar. Vai com o estabilizador ligado, Golfinha. Thiago Golf. Pode na Romeu. 962, negativo, dessa via. Essa via, agora no 962. Não recebo o modo Thiago. Vamos trocar então. Negativo, o 962 agora recebemos o Thiago. Tá bom, foi totalmente pronto. Vai ser a Golf, pelo lado da LL, mas esse está 17. Está 1-0, Thiago Golf. Então, Thiago Golf, Índia, chama o teu reino no 8 decimal 95. Tem aproximação da 1-0, com certeza do conjunto. Thiago Golf, Índia, chama o teu reino no 8 decimal 95. 2-5, obrigado. Confirme para o controle Golf, Juliette Golf. Tá, porque você gravou sobre a região de Gal Costa, lá no Gal Costa, próximo a Rafael, tem aqueles traços na aproximação da 1-0, tem 10 anos de acordo no corpo dele. Cliente, não ultrapasse o limite do curso do marcador externo, vou filmar de novo. Estimento no 30 graus, 08 nós, pode decolar e vai manter pro até 4.010. E o repórter estabilizado é 3. Do 962 da Golf. O 962 informa o tráfego 2 horas e 8 milhas, mantendo vertical próximo ao marcador externo 510, opção 22 na internet. Tá muito certo, obrigado. O Pio 22 é comandado pista auxiliar, não vai interferir com o seu pouso. Sim, a gente prossegue para o povo autorizado, Sérgio Golfinho, opção 0. Filha, estado autorizado, pouso, pista no zero, vento 1, 2, 0 graus, 0, 9 graus. Vim pouso, pista no zero, Thiago Golfinho, delegado. Thiago Golf, contou a instrução de manter por até 4 mil pés, hoje decolado. Ah, sim, não, até 4 mil, mas que Thiago Golf. Mas que Thiago Golf, decolado aos 4, 3, chega agora o controle, 1, 2, 0, 2, 1, 8. 0, 8, 1. Salvador, boa tarde, voo 556, pode esperar a pista na 0 Pro. Voo 556, não tem o pé de pé. Vai bater. Vai para o meu, vai para o meu, vai para o meu. Salvador, tá 3436, informação, mais. É 3436, sua identificação dessa via para o médio ano, nível 050. Essa via está 3436. Então. Você era 2733 na escuta? Força 0, 733. Ok? Força 0, você está chamando o controle? Afirmo, chamo o controle 120-208. 108. Gente, após condições de laguna, voo 962. Afirmo. Dois desvios direto zona, voo 962. Tá, direto zona, voo 962. Charlie Golf India no solo aos 45, livre à direita, chama o São Salvador, 121, desce para lá. Direito, 121, Charlie Golf India. Certo, jogo 1-0? Afirmativo. Você era 2736, mas até 3.000 pés, mas até 3.000 pés, 2736. Batendo 3.000, mandaram voar aqui na, fazer a saída MOMO. Gente, na MOMO, você era 2733, contato radar, saída MOMO, até 3.000 pés, você era 2736, aguarde vetor para Delta Mike Echo Zulu Delta Zero. Aguarde vetor para Delta Mike Echo Zulu Delta Zero, 2736. Chame Centro Recife, frequência 128.35, até 95.1. Tem área e manter, costume zero. Ané, manter 1-0, 5-5-6. Papa Romeu, Mike, Serra Golf. Efetuará, saída da MOMO com curva pela direita. Após 4.000 pés, direita, proa de MOMO. Direita, MOMO, Mike, Serra Golf. É, 4.000 pés, direita, MOMO, Mike, Serra Golf. Fico meio autorizado decolar a pista no zero, vento 150 graus, 1-1 nós. Eu decolar com a pista de manhã. Tudo tem que uniforme, repórter na pista de papá. Era passando sem relacionamento, repórter para táxi. 0027 340, informa o tráfego 12 horas, 49 milhas rumo noroeste, passando 050 para uma centena, Cirrus 22. O 962 está estabilizado. LS dá 1-0, vou no 962. 962, chame turno, no meio do sinal 95. 295, obrigado, vou no 962. Ponto no 556, decolado aos 48. Mantenha pro até 2.000 pés, após... Curva à direita, radial 120. Chama agora o controle, 120, nesse momento. Ok, 2000, radial 120, 1208, com alguma sensação. Procedimento, curva à esquerda para 280, limite será radial 300 de Salvador. Em caso de falha, interceptar o limite, rua à turma, completar o sinal do procedimento do Etamaquia Cruzulu da 1-0, chama a turma no meio do sinal 900. Esquerda 280, levanta pela radial 300. Cada de falha é Voa Duna ou Taza? Vai Taza? Voa Taza, do 733. Boa tarde, controle voo. 1-5-5-6. 6-5, Costa Leve, pronto, cabeceira, 1-7. 2-0. ar de instruções, saudação, transição DOC, número 360. Está confirmando a prova agora 140, subindo 360, voo 956. Confirmando o voo 956, prova 180, informe passando nível 7. Ok, agora a prova 180, informarei o 100. Se prometer, eu vou falar para se ligar no voo agora. Vai ser a Golf, aguarde. Aguardando lá, Marcelo, eu vou falar com o Marcelo. Eu vou fazer o meu seguinte, Marcelo. 5-6, agora contato radar. Antena radial, confirmando. Tempo 180, saída São Vono Doc, nível 360. Ok, mantendo a proa 180, fazendo 360, vou 5-5. Tá passando com quem, minha Marcelo, Marcelo? 5-6, direto Liga. Direto Liga, com 5-6. Eu saio 2733, curva esquerda para 190. Limite permanece. O limite agora você tem mais quanto 0 de esquerda? Esquerda 190, limite 100, ele é mais tempo de 76. Pé 3436, reduz para 220 mais. 220 mais, 3436. Patango sai com o nosso décimo coro da fé. Sim. 1962, chame sua, na noite do 1964. Vou falar. Seu Max Agulf, voe Vatap. Por favor, Vatap, o Max Agulf. Tano, tano, braço. É o meu gol que tá fora do sol de avião do campo. Então, no Golf, continue a aproximação, continue a aproximação, aguarde para o treinamento do eixo no 028. 2733. Será 2733, operação para a final, curva esquerda para 140, informe estabilizado radial em balde 278. Esquerda 140, reportará em balde 278 com a saída 273. No farol de Itapuã, ao controle 200, grata. Charlie Golf Índia, autorizado. Quilômetro 173, confirme. Segue parte 4 ou parte 5? Charlie Golf Índia, assistente, mantém a posição. Está próximo do carro para cruzamento. Até o meu Golf, autorizado o equipamento da final 1028. Cruz é final, não cruz sobre a pista. Reporte o eixo 028 livre. Cruzado cruzamento, reportará a posse. A sua conta já vai ser aguardar uma cor. 1962, o Solo 52, chama agora o Solo Salvador, 121, da Chama 9. Solo Salvador 29, Solo Salvador. Passando? Já olha para o fogo, prossiga. Vou colocar no foco, está no farol de Itapuã, para a ponta. Gente, 500 pés, via litoral, reporte um minuto para o local de pouso, já olha para o fogo, visual. Vai reportar um minuto para a pouso, já. Até o meu gol, suficiente, mantém a separação, segue com a proa do farol de Itapuã, aguarde transferência. É, ok, já efetuou o cruzamento 1-0, aguarde transferência até o meu gol. Mantendo 500 pés, via litoral. Mantendo o formulário Robson 22, mantendo vertical da... confirmando a lateral 2 milhas afastado do marcador externo, 500 pés. Correto, no 22, vai afastar. Será 2733, em forma estabilizada. Estabilizado, 203. Agora o controle 120, decimal 8. Vai chamar o controle, então, por favor. Olha para Tango, frequência de coordenação, chama no ingresso. Dúvida, não. Para o sul, Robson 44, 510, estamos agora no Faro Itapuã, está autorizado a colapso de 1-0, vento no 60, grau 08. radial, autorizado pista 7. Salvador, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, continua a aproximação, guarde a autorização. Vai, agora é o poder remetido. E como aqui após o poder remetido, vai fazer um GLS, SUI da 1-0 e posição. Paciente. Chame Centro Recife, frequência 1-2-8-5, até 1-2-5-1. Com 2-8-3-5, 2-5-1, 5-5-6, obrigado, boa. Centro Uniforme, decolado agora 5-5, chame o controle Salvador, 1-2-0-8. Chama 1-2-0-8. Até o meu voo, professor. Tá, a próxima fala está porra, vamos manter a linha do litoral, passa pelo Rio Vermelho na sua escuta. Atualmente eu meu grupo, mantendo o teste sobre a linha do litoral, com dois helicópteros no setor, um mantendo a lateral do Maca do Externo, o outro pousou agora até o Rei, conforme um minuto para o local de sobrevoo. Ok, vamos manter a linha do litoral, tá? Se o cara der a foto, vai botar o meu. Tem um risco no meu alfa? Informacionado 5225, risco no meu alfa? Isso quem que ele faz? Controle, vem aqui no jogo. Apatando o uísque em telefone, contato radar na decolagem, subavia, saudação, voo 1, transição doca, número de 400. Subindo conforme 400, uísque em telefone. Ui, um abraço. Confirmo para o controle. O Golfo do Sudeste Golfo está igual para o Costa, agora posição de 3 horas, passando a litoral. Sérgio. Mas não está igual também. Sérgio. Passando o Isca Romeu Alto, passando a identificação, Isca via chegada a Golfo, nível de voo 050. Para 541 na escuta do controle de Salvador. Golfo Juliette, Golfo Procida. Bem, pessoal, agora retorno para o Serra Índia Cunha, cruzamento entre marcador e dona, a 110 sem ter que passar. Aguarde para o cruzamento, mantenha a vertical do local de sobrevoo. Aguarde para o cruzamento. Sim, Golfo aqui. Afirma. Confirma estabilizado? Afirma, senhor. Diretor, no 8 decimal 9, 5, 3, 4, 1. 18. No 8 decimal 9, 5. 9, 5, 18, 9, 5, obrigado. Doutor, olha, todos os cruzamentos no seu marcador de onda, que é a sua disposição, o que você quer dizer? Gente, Golfo, autorizado cruzamento, reporte, eixo. Final do sistema zero livre, visual com Serra Índia Cunha. Positivo, André. Aproximação, guarde a autorização de pouso. Guarde a autorização de pouso. Força Aérea 2733, tocou a RMT 159. Mantenha a proa até 2000 pés, chama agora o controle 120.8. Ela tem a proa até 2000, chama o controle 120.8. 136,5, avistado, autorizado, pouso, pista no zero, vento 130 graus, 099. Peguei pouso no zero, tá 3436. Pois agora eu tenho essa próxima procedimento. Pronto, mantém 2000, aguarda a recuperação para a parte direto ILS, S2-0, com posição. Estou ciente, após o pouso do Airbus da companhia na curta final 1-0, está autorizado a alinhar e manter o pistão 0. Agora ela está pousando, ali mantém 1-0, 3-2 para descer. Eu tenho um sinal de alguma coisa. Não tem nada com o esquema de fome, senhor? 1-2-5, pessoal, 1-9. 1-2-5, 1-2-5, você preparou o nosso procedimento ILS, curva à esquerda, proa 330, seu limite é radial 340, Salvador. Esquerda 330, limite radial 340, Salvador, 2-3. 3436 no sol 02, luz à direita, taxi é, chama o São Salvador, 121 da Timão 9. É, que 219. Salve dia. Gente, confirma suas chamadas de pouso na localidade. Chamando pouso na localidade, é o 1550. 1550, copiado, Mike Terra Golf. Repete 50 milhas a passar de Salvador. Série 2733, curva à esquerda, proa 290, limite permanece. Esquerda 290, limite permanece, força aérea 2733. Chama agora o controle de Salvador, 120, pessoal 8. 208, pela apresentação, companheira. Escolha bom. Contato, radar na decolagem, curva via, São Bruno, para o nível de voo 340. São Bruno para 340, 345. Whisky, Romeo Alfa, informe o seu indicado. Descanso para 4 mil pés, ajuste no 020. 4 mil pés, ligando. Força aérea 2733, apenas para informação, tráfego 11 horas, 5 milhas, com o Nordeste. O Hong Kong 22, mantendo 500 pés, não irá interferir. 275, limite pela NES. Esquerda, 275, limite pela NES, força aérea 273. 2733, informa agora o seu novo limite, radial 310, Salvador. Radial 310, novo limite, força aérea 273. Whisky Romeo Alfa, reduza para 2009. Sucera 2733, curva esquerda para 260. Esquerda 260, 273. Romeo Mike Serra Golf. Afastado 50 milhas, o Salvador, serviço radar encerrado. Chame Recife para informação de voo e alerta na frequência 128, decimal 8, secundário 126, decimal 0. E Romeu Alfa, complete redução de velocidade para 1809, de forma que vai seguir próximo. Posição 11 horas, agora 1-2 milhas, o Charlie 208 da Força Aérea com grau de 1-6-0, 2 mil pés. Área 2733, curva à esquerda para a 245, limite a radial 300, Salvador. Esquerda 345, limite radial 300, Salvador. Proa 245. Proa 245. Sério 2733, mantenha pronto, o novo limite, a radial 270 Salvador. Aguarde último vetor para o interceptar o elenco. Mantenha proa 245, o limite radial 270 Salvador. Sério 2733, para o interceptar o curso localizador curva esquerda, proa 140, autorizado o elenco e pode estabilizar. Agora sim, esquerda 140, reportando estabilizada, é 7390273. Sério 2733, confirme se será a última aproximação ou irá fazer mais um procedimento. É o último pouso. Entra. Whisky Romeo Alfa após posição pelo 2 para 2.000 pés, ajuste no 020, autorizado o sinal do procedimento LS X-ray da pista no 0, reporte estabilizado. O ativo após pelo 10 para 2.000, reportará estabilizado na X-ray. Whisky Romeo Alfa. A3895, chame de Recife, frequência 128 decimal 35, secundária 125 decimal 1. 12835, 12515. A3895, secundária é 125 decimal 1. 125, 1 na secundária, ok. Caminhamento correto, bom dia. Estabilizado na rota 2733. Vitória 2733, complete a final, chame seu Salvador 118 decimal 95. 1895, muito grato pela coordenação. Whisky Romeo Alfa, vetoração para espaçamento no sequenciamento. Curve a direita proa 205. Direita, 205, Whisky Romeo Alfa. Informo que o tráfego está agora a uma milha de uma cabeça com grau de 130 reduzindo. Posição 11 horas, meia dúzia de milhas. 7, não. Informo que irá ultrapassar o limite do localizador, agora o último motor para reinterceptar o ILS. 7, agora o último motor. Busca na hora. Sr. Romeo, informo que seu limite é radial 255 de Salvador. Rebaixo, ele está pelo 255. Busca na hora. Estado autorizado pouso sistema 0, vento 150 graus 099. Livre pouso da 10 por força aérea 2733. Whisky Romeo Alfa, para interceptar novamente o LS, curva à esquerda para 060, de esquerda 060, reporte estabilizado. Negativo, esquerda 060, para trás estabilizado, Alfa. Gente, até o meu Golfo Matéria, será o 510 pode ir através do próximo. Boa tarde, então soltar o meu Golfo. Está estabilizado completamente visual. Whisky, Romeo Alfa, completo a final chame Tony, 118-2995. Sete Salvador, é do Alfa Patrão, Whisky Romeo Alfa. Então, Whisky Romeo Alfa, ok? Aqui é macio, estabilizado. Whisky Romeo Alfa, 113-0. Se possível, a 17, isso que eu falo, só completar os jogos. Isso que é o meu alfa ciente, é mais parado dentro de regras. Já a propósito, isso que eu falo, só completar os jogos. Isso que é o meu alfa ciente, plano modificado ao Zulu 5, autorizado curva esquerda, quadrado para final no 7. Autorizado curva esquerda, base pela direita, pistão 7, pode na final. Passou, pula à esquerda, lá pela direita, aponta lá na final da 17, o Whisky Romeo Alfa. Chané 6213, bom dia. Ajuste 1020, autorizado a alinhar e manter pistão 0. Autorizado a alinhar e manter pistão 0. Com o Chané 6213. Negativo, inicie a redução para 2509 conforme a via. Entra. Carro meu Golf, chame a torre, 118-95. A chamada é o Golf. 733, o solo foi azul no meia, livre à esquerda, para o pátio militar, na Taxi Hotel. Na esquerda, a Júlia e a Lúcia aí, a coordenação, obrigado. Fala ali que, boa tarde. Corre, Papai Romeu, até o meu Golf. Até o meu Golf, prossiga. Só fica só agora, eu sou mais um, mas ele está voando na linha do litoral, na sua escuta. Até o meu Golf, prossiga para o local de sobrevoo, sem interferir com a final da curso de aproximação da 1735, lá no Cabo Eco 9 Lima, aproximando para a sonda da 17. Ok, não vai interferir com o eixo, informará no local da 1735. Até o meu Golf, gente. Buscando o alvo de base para a final 17, para a chave do trabalho. Whisky Romeo Alfa, avistado, autorizado, final, baixo final. Para a final, Whisky Romeo Alfa. Whisky Romeo 6213, autorizado a colar, pistão 0, vento 120 graus, 090. Pronto, 3745. 745, fica atento à corrida do Airbus da Bianca. A voz está autorizada, a Lima tem pistola 0. A Lima tem 90, 3745. Alfa autorizado, pouso pista no 7, vento, zona 30 graus, 14 horas. É, já autorizado, pouso na 7, isso que é da Alfa. Puxa na minha 213, está colado ao 119. Ajuste agora ao 019, chama o controle, sai da prova, 120, 10 pontos. Fundo 208, o Chanel, 6213, obrigado.